Sofro ao pensar na dor de muitos neste momento. Doentes, prisioneiros das grades, da miséria ou da angústia. Solitários, enlouquecidos, desorientados. Aos que mais sofrem, peço maior compaixão. Toca, Senhor, nos doentes e cura-os. Nos encarcerados, põe um profundo consolo para que se sintam livres intimamente. Nos desorientados, desanimados, sem fé, envelhecidos, desprezados, enfim, em todos os sofridos, derrama tuas bênçãos de alívio e esperança. Tens o supremo poder de converter as realidades tristes em alegrias. Obrigado, Deus. Muito obrigado.